0, saída da El Leda Eudes. 380 da El Leda Eudes, 35345. Estacionamento 3111, compartilhão LS, torre 118 decimal meio. Torre agora 118 meio, estacionamento 3111. Uno 02, Salvador 210, confirma? Afirmo, 210. Gol no 435, vai seguir em Braeda Azul para o ponto de espera da 1-0, via Índia, Alfa, ponto de espera quando pronto, time torre 118, ajuste no 0 no meio. Segue o Azul, Índia, Alfa, 18 no meio no ponto de espera, 1016, ajuste, gol no 435. Salve, Salvador, muito bom dia, 3522, para moderação, plano conquista. 35221, informação, hotel, ajuste no 0 no meio, guarde um minuto para a cópia. TAN 3304, coordenei com a equipe de sol para dar início ao pushback após a passagem da aeronave sua retaguarda. Livre assinamento, chama para o táxi. S486, no solo 10, livre a pista pela direita, solo 1219. Nível de voo 200, decola 10, primeira curva à direita, saída a abor, após a abor, DCT, vitória da conquista. Controle operando em 1-19-35, torre 1-18-62, aciona o transponder 5070, trip 5221. Cabeceira 1-0, curva direita para a decolagem, saída arco. Após árvore DCC para conquista, 10935 é o controle, 10236 é a sua, 5070 é o controle. Trip 5221, contagiamento crash, um ponto para pushback, acionamento. 3-4-6, bom dia. 3-4-6, bom dia, autorizado Alfa, chama antes da Juliette. De novembro. Na decolagem do Pátio Greco pro norte, o vento 120 graus, 99, que é legal no 0 no meio. O porte fora do solo, guardião 05. Canemia 225, Olim, mantém pistão no zero. Oceania 6311, no solo aos 12, livra a pista pela direita, solo 1219. Solo direita, 219, Oceania 1923, mantém ponto espera no zero. Ponto espera no 0923. Guardião 05, decolado ao zona 3. Controle 199, decimal 35. 0935, da... Cessna 346, mantém a posição após a passagem do, do Boeing da Gol. Está autorizado a parte principal, portão 5. Solo de Salvador, Oceania 6319, livrando a frente. Oceania 6319, está autorizado Alfa, chama antes da Juliette. Pela Alfa, vai chamar antes da Juliette, Oceania 63. Solo Salvador, 3304 para o táxi de voo no 43 a bordo, 4 horas e 20, com 20. Três minutinhos para o táxi, já tenho devido ao fluxo. Esquadra 507. Controle está ciente. Examen. 923. TAM 3304, dois ataques até o ponto de espera via Índia Alfa, um ponto de espera chama a torre 118, visão 62, ajuste no zero no meio. Índia Alfa, ponto de espera 3304. Na cabeceira no zero, ali mantém pistão no zero. Correção, Oceané 6225, decolador 14, controle 119, decimal 35. Decolador 35, 6225, boa. Gol 1923, autorizado decolagem pistão no zero, vento 130 graus, 9 nós. Autorizado decolagem pistão 0, 1923. 5221, livre acionamento, chama para o táxi. Chama de táxi. Aproximado da Juliette, Oceané 6319. O Oceané 63 Nuno vai aguardar a passagem do Airbus da TAM após autorizado o pátio principal, portão 7. Guarda a passagem do avião da TAM após ingresso no pátio, portão 7, Oceané 63 Nuno. Estão na mão uma série de 6225. Estão bravo que o Luiz que aguarda. TAM 3859, estou autorizado a coordenação com a equipe de sol para dar início ao pushback, livre acionamento, chama para o táxi. Chamar para o táxi, TAM 3859. 325, terminando, 251, obrigado. 1923, decolado 216, controle 119, decimal 35. 1935, 1923. 5. Mandará 500 pés, guardião 05. Ciente, guardião 05. Controle, ligou no 923. Airbus da TAM iniciou o pushback na remota no 3. Ciente, ingresso no campo 07, apresentou ao Airbus da TAM, chama a 63. Chiné 312, aguarde para dar início ao pushback, sonamento. Bravo, que Luiz, para escutar o sol. Azul 4299, autorizado decolagem pistão 0, vento 120 graus, 9 mais. Livre decolagem zona 0, azul 4299 graus. Corre gol no 435, pode esperar a próxima. Gol no 435, Alim mantém pistão no 0. Alim mantém no 0, gol no 435. Região 05, confirme o setor de Itaberaba. O setor de Itaberaba. Agora sim, 5x5. Paulo Pabazu, 35221, 58, 8 a 9, 3 horas e 40, alterado, nova. Tripsim 221, 2 ataques, aposta para ingresso no pátio principal. Mandará para ingresso. Thank you. 888, a sua identificação autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Chegada Mari, desce para 050, identificou, voo no 888. Está feito da informação bastante. Bom dia, Azul 4299, na Dael, passando agora 1300. Azul 4299, contato radar, turpa nível de voo 380, saída Dael, Leda Bridge. Dael, Leda Bridge, ascensão 380, Azul 4299. 221. De Alfa, camarada, 1320. O China 312, já coordenou a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM. Dá início ao pushback, acionamento, chamará para o táxi. Autorizada chegada a Mari, desça para nível de voo 060. 060 na Mari, tem Mari 3. Confirme, pessoal, da boa, 81? Afirma. 7-3859, está autorizado táxi para o ponto de espera da 0 via Índia Alfa. Ponto de espera quando pronto, chame TOR e 1-1-1, decimal meia dúzia, ajuste no 06, será o número 3 para decolagem. Detalhe de Alfa, 06, 1-0-6, o ajuste está 3 de grau. No 435, autorizado a decolagem, pista no 021, 20 graus, 8 nós. E a decolagem, gol 1-4-1. Ali mantém pista no 0. Ou no 072, a sua identificação autorizado a chegada a Mari, desça para nível 070. Perfil da carta, o gol no 072. Afirmo, 250 até Mari, após redução para 220. Ah, o trip 5221 mantém ponto esperando no zero. Gol 1435, decolador 22, controle 199, decimal 35. 0935, 1435. Salvador, gol no 435, decolou, Dael, nossa escuta. Gol no 435, contato radar, surfa no jogo 240, saída Dael, Leda. Agora 240, Dael, Leda, gol no 435. Gol 1923, chama Recife, 126, decimal 0. TAM 3304, autorizado a decolagem, pista no 021, no 0 graus, 8 mais. Guaviet 5811, ajuste no momento é 10 no meio, está pronto para a cópia? Afirmativo. Guaviet 5811, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita, no perfil da Arbó, sai da Arbó, elefa, onde intercepta o Zulu 2-1, após autorizado conforme rota. Controle Salvador operando em 1-1-9-35, torre 1-1-8-62, acione o transponder 5076, Webjet 5811. Autorizado Guarulhos, 5076, vai decolar da pista 10 com curva à direita, sentido da Arbor, transponder elétrico, onde vai interceptar a pressão 2-1, contendo a rota adiantada. Controle 1935, torre 286, transponder 5076, Webjet 5811. Webjet 5811, no contingente correto, em plano para pushback e acionamento. Câmara aponta, 5811. 199, decimal 35. 199-35, 3304. Pode estar, precisa para 2 mil pés, ajustando 0 no meio, autorizado a final ILS, reposta estabilizado. Entendi, poderia repetir a mensagem, pelo 1-8-8-2? Após o TAP, desça para 2 mil pés, o QNH 1016, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Após o TAP, 2 mil pés, completar o ILS, chamado estabilizado. Gol 1-8-8-8. Controle Salvador, TAM 3304, bom dia. TAM 3304, contato radar, sopa no voo 360, saída Arvo Elefa. Subindo para 360, pode voar Elefa? Negativo, com perfil de saída. Compre o perfil, TAM 3304. Pronto, chame a TOI, 1-1-8, minha dúzia, ajuste no 0 no 6, poste na 6-3 no 2. 0 no 6, 0-6, 0-6. 060. Autorizado o desvio, gol no 888. 888. Salvador, Papa Romeo Índia November Alpha solicita descida para regresso. Papa Romeo Índia November Alpha desça para mil pés, reporte ingressando terrado. Desce para 1 mil pés, reporte ingressando intermágio, Índia November Alpha. Papa Tango, Vitor Índia Juliette, tráfego 12 horas, 10 milhas no rumo oposto, um Charlie 150. Negativo. Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, tráfego 1 hora, 10 milhas, um Papa Alfa 32. Negativo, mas aí já vai ficar atento a Rita Juliette, pega a cama no corredor calado. Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, reporte na rotatória. Rotatória, Juliette. Controle Salvador, bom dia, é o Trip 5221, na Arvor. Trip 5221, contato radar, supervisor 200, saída Arbor. 200 Arbor, 2221. Ocean 6312, mantém ponto esperado no 0. No livre adicionamento, chame para táxi. Amaral, 5811. Jack, estou recebendo 1.300 pés em condições de descer para mil pés. Juliette. Papatango, Vitor Índia Juliette. Estou recebendo 1.300 pés em condições de descer para 1.500. Passando 1.500, Jorito. Qual é a distância do tráfego agora? O tráfego está 5 milhas no rumo oposto. A linha indicada, o radar se informa 1.300 pés, ambas as aeronaves. Afirmativo, tá, estou mantendo o Vitor Índia e Juliette, mantendo 1.500 pés positivo, ainda não tem o tráfego ali. Pegou 982. Papa Romeo Índia November Alpha está visual com o tráfego? Negativo, cara, não está visual. Papa Tango Alpha Vitor Juliette está visual com o tráfego? Negativo, né? Está visual com o tráfego, Alpha Vitor Juliette. Azul 4299, 7.6.000. Azul 4299, Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Mas 1261 e 1335? 1251, azul 4299. 1251 na primária, obrigado. Controle Gol 982, vai atingir 6.000. O Gol 982 desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 6. Descendo para 3.000 no 0 no 6, Gol 982. controle confirme agora a distância do Victor India do Alfa Victor Juliet. Meia milha à sua direita. Afirmativo. Gol no 435 Recife, 1251, não alterna 1-3-3-2-5. O Victor India Juliet já avistou o tráfego positivo na posição informada. Gente. Bono 435, copiou o controle. Controle, Vitor India Julieta presente, solicita ingresso ao corredor forte. Autorizado ingresso, Papa Tango Vitor India Julieta. Julieta. Voo 1072, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4.016 do 1072. Estabilizou, Bono 888. Gol 1888, complexo final LF, torre 18 decimal meio. 18.6. Papa Tango Lima, Kilo X-ray, contato radar. Ingresso no corredor forte, 4 a 2.500 pés. 3259, bom dia. Victor Juliette na prova rotatória visual com campo. Papa Tango, Alfa Victor Juliette, torre em 18 decimal meia. 18 decimal meia, Alfa Victor Juliette. Bom, 102, pode ser fechado, autorizado ele. Afirmativo, desça para 2 mil pés, 810 no meio, reposto estabilizado com 982. Papa Tango, Lima, Kilo, X-ray, está presente, voo em Paris. Para o TAC, 128 a bordo, 4 horas, alterna com 5. TAC reportará 3 milhas fora, Alfa Victor Juliette. 259 decolado, saída da EL, 2607. Na 3859, contato radar, sua para o New Jou 380, saída da EL, Leda Eudes. E 380, posso na frente da EL, da presente? Afirmativo, da presente da EL. Da EL, obrigado. Controle, já presente autoriza ingresso na 2010, posteriormente aguardando para ingresso na base da 17. Sorinja Juliette, controle. Escuta. Informe o que, que o senhor está fazendo. Agora aqui, agora, por corredor Foxtrot, solicita ingressar na 200 da 1-0 e, posteriormente, ingressar na final da 1-7. Negativo, negativo. Retorne pelo litoral para ingressar no corredor Interlagos. Está presente. Está presente via corredor Interlagos. O senhor solicitou manter o corredor forte. Está se dirigindo para a final da 1-0. Já não tem separação nenhuma para a aeronave decolando. Finalizo, eu estou mantendo aqui agora no corredor forte, positivo? Aí não é mais corredor forte não, comandante. O senhor já está em buraquinho. Você já está em buraquinho e já está muito próximo da aeronave decolando. Se afaste dessa posição. Finalizo. Alfa Vitor Juliette, chame torre, 1 no 8, decimal meia dúzia. TAN 3304, restrito ao nível 300. Chame Recife, frequência 126 decimal 0. Informação hotel, ajuste no 06, guarde um minutinho para cópia. Gente, aguardando, a gente poderia confirmar se a saída prevista seria Lefa da El? Saída prevista da El, Leda Eudes. TAN 3487, da El, Leda Eudes. Obrigado, nossa escuta. Pisto no 05811. Ativo para 2 mil pés, autorizado LS, reduza para 1,70 nós. Está reduzindo para 1,70 nós, descendo para 2 mil e repassará estabilizado. Vitor India Juliette, está visual com tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas, mantendo mil pés a 4 milhas. Afirmativo. Gente, vai segui-lo como número 2 para aproximação visual da 17. Positivo. Confirme o tráfego que está em ascensão agora na minha posição de 12 horas, positivo? Negativo. Tráfego na posição de 10 horas. Esse tráfego está em ascensão 350 de 12 horas. Não é tráfego para a sua aeronave. O senhor vai seguir o tráfego que está à sua esquerda. Para visual com tráfego aqui agora. Vou seguir como número 2, positivo? Número 3. Negativo. Contrário, levou 982 no localizador. 982, chame torre 198, decimal meia dúzia. 198, meia dúzia, igual 982. Contrário, levou 1435. 1435. Prossiga no 435. É liberado 340 para Recife. 1435, chame Recife. 125, decimal 1, alterne 13325. 35, 1335, bom dia. Só o portão 8. Gente, vai fazer espera sobre a rotatória Índia November Alpha. Índia November Alpha passa 360 na presente posição e suba para 1.500 pés. 360 pela esquerda na presente posição, subindo para 1.500 pés, Índia November Alpha. Vitor Índia Juliette, o tráfego que está à sua frente vai efetuar 360 pela esquerda. Faça separação visual com o mesmo. Sim, Matheus. Estabilizado ILS 1072. 072, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 8 meia, bom dia. 6250, desça ao 050 na chegada à mar, identifique. Controle, o Vitorinho de Juliette está observando o tráfego, vai efetuar 360 também pela esquerda para fazer separação, positivo? Afirmativo. Mantenha o 360 acompanhando o tráfego à sua frente. Positivo. Prossiga. Cidade da próxima pista. Bom campo, tenho duas aeronaves na aproximação da 190. O senhor é o terceiro na aproximação Alfa Vitor Juliette. Terceiro para aproximação, Juliette. Controle Webjet 5811, bom dia. Índia November Alfa, voa para a rotatória mantendo 1.500 pés. Gente, voa a rotatória mantendo 1.500 pés, Índia November Alfa. Webjet 5811, suba ao nível 360, saída da árvore, vigilante. 360, árvore, 581. Ban 3859, chama Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 3251, 3325, 3259, bom dia. Escolhi Salvador, Indiana Mineral, Alfa, na prova da rotatória, já visou o campo. Torre 1 no 8, decimal 6, Índia November Alpha. Torre 1 no 8, decimal 6, Índia November Alpha. Trone Web 581, pode aprovar direto. Arbor. Cumprido de saída, Web 581. Cumprindo, 581. Vitor Índia Juliette, mantendo separação com Índia November Alpha. Agora, próxima rotatória. Pela direita, seu solo aos 38, solo 1 219. 219, direita, voo 93. Gol 17, 1072, tem tráfego avistado, livre pouso na 10, vento 130 graus, 8 nós, 1072. Livre pouso, gol 1072. Índia November Alpha mantém espera sobre a rotatória, número 3 para aproximação da pista 17. Gente, mantém espera sobre a rotatória como número 3, Índia November Alpha. Victor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, reporta na vertical da rotatória, mantendo 1 no mil pés. 1 no mil pés, o Victor Índia Juliette. Informa o tráfego, mantendo 1.500 pés. Tráfego de pequeno porte sobre você. Imagina, só visual com o tráfego, está descendo para 1.000 pés, observando o tráfego logo à frente. Índia November Alpha mantém a 1.500 pés na vertical da rotatória. Está mantendo 1.500 pés na vertical da rotatória, Índia November Alpha. Índia November Alpha informa o tráfego.